bem, habitarás na terra e dela comerás. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Confia no Senhor, espera no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, porque se os teus caminhos agradam ao Senhor, a tua herança para sempre reinará. Também no teu Senhor, e ele te dará o que deseja o coração, para sobressair tua justiça como a luz e os teus juízos como o sol do meio-dia. Confia no Senhor, espera. Os teus caminhos agradam ao Senhor, a tua herança para sempre reinará. Porque se os teus caminhos agradam ao Senhor, a tua herança para sempre reinará. Teus caminhos agradam ao Senhor, a tua herança para sempre reinará. Porque se os teus caminhos agradam ao Senhor, a tua